Boa noite, pessoal. Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey. E hoje a gente vai começar a nossa campanha do cenário Loose Threads, que é um cenário do Worlds of Adventure. Ele é escrito pela Evil Hat, é feito em Fate. Eu acredito que alguns de vocês que estão nos assistindo já devem ter visto a nossa sessão zero de criação de personagem. Hoje nós vamos começar a campanha. E só pra gente, enquanto a gente espera a Nelly, que vai jogar com a nossa gênia do grupo, a Shimmer, vamos se apresentando aí, pessoal, pra dar uma relembrada aí pra galera, ou apresentar pra quem não conhece, não viu. Quem começa se apresentando é o personagem? Caros espectadores. Eu acho que tá da feirinha. Vamos pra feirinha? Eita, problema no áudio. Opa. Tá vindo misturado, calma. Eu vou pedir pra você dar uns mutinhos aí, Nelly, quando você estiver falando com a tua família, tá bom? Manda a bala aí, Luiz. Caros espectadores. Tá dando uma bugada aí. Pois é, eu não sabia se era eu ou se... Tá. Tá entrando pelo microfone de alguém. Sim. Não sei. Ok. Peraí, eu acho que é o meu, peraí. Vai ter que mutar no home whisper, né? Deve ser isso. O meu ouvinte já tá dizendo meu áudio. É, o meu também. Ok. A Nelly tá no home... Tá, vai lá, Luiz. Agora vamos ver se vai. Tomada 3. Caros espectadores, sou Luiz Cavalheiro do Fate Horror, o seu Cicerone do Fate Masters, não os assuntos de X-Card, política e horror em Fate, mas dessa vez resolvi uma pegada diferente, então vamos tentar fazer um cavaleiro brilhante de armadura dourada com, ou pelo menos alguém que gostaria de ser um, chamado Julian Brightsword. Tá bom. Vamos ver, Bruna? Olá. Se apresenta aí o personagem rapidamente para o pessoal que está assistindo a gente e não viu a sessão zero. Eu sou a Bruna, eu tô jogando com a irmã feia da Cinderela, que é uma mentirosa compulsiva e se autodenomina uma condessa. Beleza. Tá. Meirense? Bom, pessoal, aqui é o Meirense. Jogando mais uma mesa aí no Fábio. E dessa vez tô com o Prático, o assassino e o último sobrevivente do clã dos corpos. E é isso aí. Opa, gente. Vamos ver agora. Nelly? Cri, cri, cri. Nelly? Alô, Nelly? Alô? Desculpa, tô no último do bug aqui, então... Tá. Tá, ô Nelly, então vamos fazer o seguinte, enquanto isso, Matheus, se apresenta aí, né? Vamos ter que deixar a Nelly por último, porque parece que tem algo com o som dela. Ok. Fang Sharpwise. O filho da Lobamar, que não segue a tradição da família. Isso aí. Beleza, então. Ok. Agora, Nelly, agora você... Aproveitando enquanto isso, Matheus, peraí. Você tava perguntando das magias do Fang, né? Ok. Vamos dizer assim, as poções que você consegue preparar que estão no teu grimório é uma poção básica de cura. Ok. E uma poção de fumaça. É tipo aquele esquema de bolinhas ninja, entende? A Nelly deu uma caída. Enquanto ela volta, a gente vai arrematando esse detalhe. Você podia marca lá depois na tua ficha? Uma flashbang? Tipo uma espécie de flashbang com fumaça. Pode sim. Ok. Eu tô considerando que entra nisso. A poção básica de cura... E acho que por agora é só... acho que é por agora é só isso mesmo. Não iria ser 4? Deixa eu ver se a gente põe... É que eu tô sem ideia pra pôr as outras duas. É isso, detalhe. Eu tava pensando em ter uma confusão molotov, alguma coisa do tipo, pra tipo, ter alguma coisa. Uma confusão molotov. Tipo um coquetel molotovzinho básico. Ah, tá. Fogo grego. É o nome bonito, é o nome D&D pra esse tipo de coisa. Bonito. Sim. Fogo grego e... Aí coloca a o distração, o fogo grego e a cura. Aí por enquanto deixa a quarta vazia, né? Pra Bruna. Eu vou depois passar pra Nelly também, mas uma regra que vai rolar pra vocês. Quando rolar um teste de uma perícia que vocês não têm, se vocês quiserem alocarem ela nos buracos que ainda tem nas perícias, vocês podem pôr. Mas uma vez que vocês definam, não mexe mais, entendeu? Tá bom. Eu tava pensando em colocar na base da pirâmide ali, como é que é, tipo, nos médio luta. Nos mais um, luta. É regular. Isso. Que é regular em português. Uhum. Que ela poderia ser, tipo, só levemente ok em luta. Uhum. Tá. Lutar, beleza. Você quer deixar só ela, por enquanto? Por enquanto, sim, foi a única que eu pensei. Tá, a gente melhor deixa então isso. A gente deixa isso por agora. Ok. A gente já passou, pessoal, pra quem tá assistindo, a gente passou pela sessão de. Fizemos a sessão zero. E a ideia agora é a gente começar, assim que tiver tudo ok com a Nelly, começar a primeira aventura. A gente vai pegar. Por incrível que pareça, a gente vai jogar a aventura que tá no manual tá no livro do Luz Fred, que é a chamada, o nome é Packet for Dead, ou seja, bicada para a morte, que como todas as aventuras do Luz Fred, utiliza como base um conto de fadas, no caso é o da Cinderela, segundo a tradição mesmo, lá dos irmãos Grimm, do Bran Ho. Deu ruim já pra alguém, hein? Oh, não! Quem disse que deu ruim? Cara, é que eu não sou exatamente a irmã da Cinderela. Eu sou tipo uma irmã de uma princesa que roubou o príncipe, assim. Não exatamente da Cinderela. A irmã da Cinderela era a minha base, só. Todo mundo ficou quieto do nada. Não, aquela... é que a gente tá esperando a Nelly chegar, né? Aquele silêncio, awkward silence. Eu ia falar que o Fábio tava tentando falar com a Nelly no Facebook. Ô, Matheus, tava pensando, você podia ter no teu grimório... Diga. Alguma coisa que te faz acalmar, sabe? Que você gosta de usar quando você tá vendo que você tá indo pro lado bom. Uma boa sugestão. Tipo um charme e tal. Poção de paz. Poção calmante. Você deixa de reserva pra quando você tá virando monstro, você não quer... Ok. É, só que é o seguinte, o fato de estar no grimório não quer dizer que ele tenha em mãos. Pois sim, é. Mas que ele já fez. É, já fez. Mas se eu estiver mostrando, não tem como eu fazer ela. No, é, ok. É, você tem que tomar antes do monstro sair da jaula. Eu tenho que fazer uma e dar pra alguém que tá perto de mim. É, provavelmente faz sim que você se tornar alquimista, tentando curar e tal. Aham, é, faz sentido. Quantas pessoas você gosta de preparar por dia? As poções ela não tem limite de preparo, ela tem o seguinte, se você falhar, ela tem custo, cara. Carga de paciência. Deixa eu confirmar direitinho a parte do funcionamento da magia de alquimia, mas sim, ela. Assim, você pode fazer o quanto você quiser, mas em teoria tabelinha, pode dar errado. É. Ah, não. A tabelinha é o seguinte, a dificuldade. É o que o nível que a poção tem. Em caso de sucesso, sucesso com estilo. Pensa, por exemplo, você jogou uma bomba de fumaça. Aí, tipo, pra alguém tentar ver através dela, depende do teu nível e do teu. Depende do teu rolamento no final das contas. Tá, mas supondo que eu tenha feito a poção previamente, eu só vou rolar o dado de sucesso dela ou não na hora de aplicar? Como é que é? É só na hora que ela que vale o aspecto. É só na hora que você usa que ela gera o aspecto. Então eu posso, por exemplo, fazer umas poções antes e andar comigo. Tipo, fazer um número de poções e andar comigo. É, ok. É. Só que, tipo, não, agora você não tem como, porque, digamos assim, você tá sem suprimento. Pensa que, tipo, no meio da missão não tem como. Isso aí a gente poderia fazer depois do início. Entende? Mas, tipo, eu vou começar sem nenhum material? Não, você começa com material, mas tipo, pra fazer vai levar um tempo, né? É demorado, não é tão simples assim. Sim, sim, sim. Mas tipo, se a gente chegar em algum local que meio que possibilite um descanso, eu posso falar, olha, antes de descansar eu vou preparar e tal. Aham, beleza. A gente pode. Okay. É porque ele não diz muito no Lose Friends o tempo de preparação da poção e tal. Ele deixa claro que você tem que usar previamente preparar isso. É, porque em contos de fadas normalmente tem os ingredientes, pôr no caldeirão tá feito, né? Pois é, ainda mais. Ainda mais um fogo grego, que é tipo. A bruxa cantando. Não é tão rápido assim, não, cara. Tem que ter pelo menos uma musiquinha. De fato. Não, é muito difícil, né? Não, depende se tá fazendo magia ou se tá fazendo alquimia. Eu lembro daquelas animações que os caras pegavam, jogavam no balde, jogavam um rato, passava por um becker, um elemoia, e saía já pronto, um líquido verde com bolinha. Receita de fazer rato. Sabe o que tu poderia fazer? Tu poderia, como mestre, balancear o tempo de preparo de acordo com o tipo de poção. A gente ainda vai ter que desvendar isso, como é que vai funcionar direitinho. Porque o livro em si não dá muita descrição sobre tempo e tal. Enfim. Deixa eu ver só onde é. Nossa amiga, né, ele deve ter dado um outro reboot. Eu sei disso. Eu tô chamando pelo Face. Gente, pelo eu não consigo mais apagar o desenho que eu fiz. I'm sorry. Só o mestre consegue. Ah, você consegue, faz o seguinte, ó. Não. Eu conseguia antes, mas por algum motivo eu não tô mais conseguindo. Tipo, eu acho que bugou a minha tela do. Não. O que acontece? Tem que selecionar todos os traços de uma vez. Não dá pra selecionar. Não, sim, foi o que eu fiz antes, só que ele não tá mais deixando selecionar agora. Uhum. Tá, tudo bem. A gente deixa assim. Eu acho que de raiva você podia fazer mais uma. Ah, eu vou fazer mais uma com Deus. Nem é encantada essa daí, né? Não, ela é bem louca. Não. Ela não, é bem doida. Só tem desajustado nessa mesa, gente. Deixa a Condessa. Acho que a Condessa é menos pior. O problema da Condessa é mais mental. O do Feng também. Só é um pouco biológico. Não sei nem desenhar mais. Caramba, cara. Bom, vamos dar mais um pouquinho de tempo aí. Porque assim, vai depender um pouco da situação, como é que vai começar a aventura. Mas você já tem na cabeça como é que ela vai começar? Já, mais ou menos. É porque a aventura em si, eles nem não tem muita coisa no texto da aventura por si. A aventura de Fate é bem aberta nesse ponto, no planejamento. Se você tentar fazer réus em Fate, você tem que estar pronto pra jogar, pra torcer a aventura. É. Eu sei disso porque várias das minhas aventuras são escritas em réus e já aconteceu de tudo nas aventuras. Não, mas tem tipo um roteiro principal, sabe? Então, é o roteiro desafio, principal, né? Que eu tô aberto. Ah, tá. A minha aventura de Fate de eventos, que é a Estação do Medo... Só tem não tem nem os personagens prontos, só tem o conceito geral e conforme a coisa vai acontecendo, vai indo. Aham, uhum. Tá. Eu tô tentando ver se pelo menos a Nelly dá um sinal de vida. Mas nem os NPCs precisam? Fate é muito fácil criar NPC na hora. É muito fácil mesmo. Ah, vocês viram um bicho tal, legal. Eu só preciso saber que ele tem mais dois pra te bater, mais um pra evitar de apanhar de você e pronto. Isso sim, mas... Não seria melhor idealizar a personalidade Sabe qual é o grande chato de planejamento? Os seus jogadores vão olhar pro seu planejamento todo bonitinho, vão jogá-lo fora porque eles querem fazer outra coisa. Não, eu tô falando de NPC, entendeu? Tipo, de planejar como assim, é que ele age. Às vezes você planeja o NPC pra ser o aliado dos jogadores. Você tem um murder roubo na mesa e você não sabe, eu vou matar esse cara. Foi o que aconteceu na minha aventura. Numa aventura num evento. Quando eu peguei um bendito do Mother. Opa. Vamos ver se agora a Nelly pode ficar fixa. E aí, Nelly? Oi. Eu acho que agora consegui. Agora conseguiu? Então vamos começar então, gente. Bora. Nelly? Oi. Vocês. estão lá, assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão em alguma base? Vocês estão simplesmente andando? Porque, assim, antes que vocês me perguntem, eu vou partir de uma premissa meio... filme do... a série do Hércules ou da Xena, que, tipo, a galera tá andando e vai... E aí as coisas começam a acontecer. Beleza? Vocês estão em acampamento? O que vocês estão fazendo? A gente tá acampando numa beira de estrada e eu tô preparando uns preparados aqui, umas poções. E o Tato perdeu um belo acampamento. Uhum. Oi? Outro. Acampamento de tiolos. Não é qualquer coisa, não. Peraí, desculpa, eu não entendi. Prático falou o quê? O Prático ergueu um belo do acampamento. Beleza. Aham. É. Uhum. É, a Condessa, que não é muito chegada a ficar... Já tá um pouco mais acostumada a andar na estrada, mas normalmente preferiria estar numa bela estalagem do gênero. A Condessa tá super mal-humorada. Ela tá, tipo, brabíssima, que ela não tá numa estalagem sem estrelas. Pode ser que foi o Prático que convenceu que a gente podia construir uma... Erguei um acampamento muito bom, que não precisava de estalagem nenhuma, né? Aham. Uhum. Beleza. Tá legal. Aquelas quatro poções que eu coloquei, só vai dar tempo de você preparar uma delas. É, uma delas, se você conseguir sucesso com o estilo na preparação, você pode preparar. Pode preparar uma segunda. Mais uma? Ok. Uhum. É, então eu vou preparar. Eu vou preparar aquela que o Prático me deu a ideia de... Tá. Aquela de acalmar. Aquela que deixa os sentidos da pessoa. Gente, só um minutinho. Você faz o teste pra mim pra ver o que você vai conseguir. Ok. É que eu vou... Mais 4. É, rola pra mim. É, 4 DF, mas o teu nível de alquimia. 4. Deixa eu ver aqui no Lose Threads. Peraí, só um minutinho que eu tenho que ver aqui na parte de magia como é que fica a situação. É com estilo, né? É isso? Não. Não, é baseado no que ele obteve no rolar. É. Não, é. É, foi. Na verdade, empatou, cara. Porque depende do teu nível de alquimia também. Foi mais 4. Já com o somando total já. Aham. Uhum. É, você teve 4 na rolagem, põe em 4. Ah, não, tem mais. Não, tá certo. Na verdade, ele foi bem sucedido porque eu lembrei uma coisa: tem mais 2 do Grimório. Sim. Então, na verdade, sim. É ok. Então é mais 6 então, você... rolar. Aham, uhum, ok. Então você. A gente marca essa poção, você vai deixar ela com o Prático? Eu vou deixar com o Prático. É aquela poção de acalmar e vou deixar ela com o Prático. Com o Prático, cara, olha só. Aham. Uhum. Se você surtar o cabeção, é melhor deixar comigo, porque com vigor 4 eu consigo te segurar e empurrar essa porra goela abaixo. Eu pensei que ela funcionava uma espécie de... Ah, pode ser, ela é ingerível então, né? Ok. Aham, tá. Daí... Então, vai ficar com o Julia ou com o Prático? Com o Julia. Ah, então tá com o Julia. Eu marquei aqui no controle de mesa. Eu vou virar pro Julia enquanto eu tô dando a poção pra ele. Tipo, eu seguro a mão um pouquinho antes de dar a poção e eu falo. Até porque o Prático. Essa coisa bem. O Prático pode tentar matar o Feng se ele virar um. Ok. Não, uhum. Não, Prático me vê como uma pessoa e não vou deixar isso em vão. Ué, quem disse? Um monte de voz no meio. Ele... Eu. O que que o Feng falou pro Julian que entrou um monte de voz no meio e eu não consegui ouvir? Não, ele falou disse... da questão do aspecto dele. Não, o que eu disse pro Julian foi cuidado com onde você vai usar essa coisa. Eu amolando a espada. Sim, se é uma poção, só tem uso, não, meu nobre amigo. Tá. É, sim, porém a forma como você vai usar pode ser perigosa. Shimmer. Oi. Uma coisa... Você como gênio, você anda naquele esquema... Você tem, digamos assim, pés ou você anda na forma de nuvenzinha? Ah, eu ando na forma de nuvenzinha, porque essa é a graça. Só uso perna quando tá em algum vilarejo, alguma coisa assim, que não... Tá. Ah, quando tá só entre vocês da companhia, você fica com sem pezinho mesmo. Legal. Isso. Qual que é o teu porta-gênio? É uma lâmpada? É que te aprisiona. É. Ah, é. Onde pior, é que você tá aprisionada? É uma lâmpada, apesar mas não é aquela lâmpada comprida. É aquelas de garrafinha, sabe? Tá vendo? Ah, sei. Tinha o gênio. Ok. Beleza. Você está no presente momento ainda pra fora, tipo, você só entra na garrafa quando é de noite, quando não é o, enquanto não é o teu turno de vigia. Só que... Eu tenho meu acampamento imóvel, então... Ok. Eu dei na minha garrafa, show de bola. Shimmer, é o seguinte, lembra que você tem aquela tua façanha de detectar desejos do coração? Uhum. Não tô considerando isso um uso, eu tô considerando só como descrição narrativa, mas você começa a perceber que tem alguém fazendo muito desejo, assim, muitos... Você tá tendo aquele momento meio Chapolin Colorado, entende? Detectando pedido. Então você não sabe o que é, mas você sabe a direção. É uma cidade razoavelmente grande, fica ao noroeste de onde vocês estão. E você sabe, assim, que é uma cidade razoavelmente rica na região. Vocês estão num pequeno reino qualquer, assim, meio aleatório. Não chega a ser a capital do reino, mas é a capital de uma das regiões desse reino, entende? Tá. E aí, você vai passar pros outros? Tá todo mundo de bobeira, assim? É de noite? Desculpa que eu... Vocês estão andando. Essa cacofonia toda. Opa. Peraí. Olha só, o que acontece... Deixa eu passar pro Luiz, você ouviu ou você não entendeu direito? Entendi. Cara, eu só tenho 25% de audição, não entendi bolhufas da cacofonia. Peraí. Ô, Mery, você deve estar com o áudio aberto no... No Skype, no Hall 20. Entendeu, Nelly? Aham, entendi, que é só pra não... Tá. Vai na engrenagem lá e fecha o áudio. É que eu tô só com o Hangout aberto. Eu não tô com... Mas eu acho que eu cliquei no Hall 20 do Hangout, por isso que eu não andou. Deixa eu ver se você tá no meu Hall 20. É, não tá mesmo. Tá. Eu vou passar pra você o Hall 20. Manda um link. Tá. É, realmente você não tá. O seguinte, ô Nelly. Você. Então, diz pro pessoal o que você tá percebendo e tal. Explica a situação pra eles. Eufórica. Brilhando. Senhores, acho que temos algumas pessoas precisando de nossa ajuda numa cidade de noroeste daqui. Alguém? Sim? Digam que sim? Eu só pedi. Sim? Eu olho no que seria direção noroeste e tal. Tem uma trilha, uma estrada, coisa que valha. Assim, vocês estão numa clareira. Sim. Você percebe que, tipo, tá na beirada. Vocês estão literalmente na beirada da estrada e a estrada já segue justamente para o noroeste. Então, eu pego a minha espada, coloco. Tá, que eu tava rolando, coloco na bainha. Subo no cavalo, monto no cavalo. Se há pobres almas em necessidade de ajuda, há necessidade do nosso trabalho. Adiante, nobres camaradas. Preparem-se, pois uma aventura... Eu guardando meus grimórios. Não precisa ser um gênio para saber que no caminho da estrada vai ter alguém precisando. Sempre tem. Começo a guardar minhas coisas. O cavaleiro tá falando e eu tô só batendo palma, tipo, ui, vamos ter alguma coisa pra ajudar. Ele falou, sem graça. Sabe? Gente, vocês vão sair de noite mesmo, assim, na louca? Ah, tá noite? Tá noite? É. Ah, não tinha ouvido no meio daquela cacofonia toda que fez. Tá. Tudo bem. Então, volta ação, porque eu não vou fazer um troço desse saindo à noite, né? Aham, beleza. Você tem medo da floresta, não, cavaleiro? Não, calma. Eu penso em nossos companheiros, meus caros. Até nem todos têm bons olhos e narizes como os seus. Tá. Ah, eu tô muito cansada agora pra sair no meio da noite, com licença. E aí eu vou entrar na minha cabana, não sei. Na tua barraquinha, né? Viu, Fang? É uma boa barraca. Viu, Fang? Tá. Mademoiselle Sarah, por exemplo, não tem a mesma disposição que você. Me ajuda a terminar esse acampamento, então. Tem gente desejando em todo lugar, isso não vai ser problema. Ah, tudo bem. Ok, gente. Eu pego o primeiro turno de guarda. Tá. vocês fazem tal, seus revezamentos, não existe nada de anormal assim pro dia. É uma noite tranquila, nenhum tipo, nenhum problema. Vocês acordam no dia seguinte, vocês vão caminhando e tal, aí a Nelly, a Shimmer provavelmente pôs os pezinhos, vamos dizer assim, né? Bom, não, Shimmer. Shimmer. Oi. Você pôs os pezinhos, você já é de manhã, você pôs os pezinhos pra andar, né? É, né? Fazer o quê? Tá, tipo, eu vou indo até onde dá, assim. Se tiver, quando tipo, os primeiros camponeses que tiver, eu já, tipo, boto os pezinhos pra fora, porque. Tá, beleza. Eu acho meio esquisito. Ah, entendi. Ah, tá bom, vocês chegam assim, vocês chegam na muralha da cidade. O Merece parece que fez um cabofit, mas a gente vai continuar. O que acontece? Você tá ouvindo duas Nelly, eu também tô ouvindo duas Nelly. Tô ouvindo duas Nelly e eu tô ouvindo, tipo, o chat com delay, assim, em algum lugar, vindo no microfone de alguém. Não, o delay atribui a minha placa de áudio, que é uma bosta, ela tá meio que fritada. Eu tô pra consertar esse troço há uns 2 ou 3 meses. Uhum. Então, bom, vamos lá, vou continuando. Então, se alguém não pegar, avisa, tá bom? Ok. Uhum. Vocês chegaram nas muralhas da cidade. É aquela típica cidade medieval de fábula, ou seja, aquele murão. Quando vocês entram, vocês veem que algumas pessoas começam a olhar pra vocês e tal, e fazer pequenos sussurros. Vocês ouvem sussurros. Mas é claro que eles estão olhando pra mim, eu sou a condessa. Eles têm que olhar pra mim quando eu tô passando. Uhum. Eu sou a realeza. Pois se isso realmente fosse a realeza, os guardas já estariam aqui pra fazer a sua escolta. E eu não vejo nenhum deles. Tudo bem, como cavaleiro em questão, vou bancar o arauto, ô Fábio. Tá. Eu vou chegar na entrada, antes da gente entrar. Senhoras e senhores, anuncio-vos a condessa. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Sara Anastácia Terpiscore. Aham. Uhum. Tá, a hora que. Pata na cara, assim, que tô fazendo face palm, sabe? Tá. Apesar de produtividade não chegaram no reino dele, parece. Uhum. Na verdade, o que acontece é que nesse momento várias pessoas até se ajoelham, tal, porque tipo, ninguém sabe que ela não é nada não disso, é então. E tem um cavaleiro tipo, anunciando, né? A hora que falam nisso, vocês veem uma moça chega, vocês percebem que tem aquela roupinha de empregada medieval? Milady, por acaso, se eu ouvi bem, você é a Condessa Terpsichore? Sim, sou eu mesma. Quem chama? Por favor, me acompanhe. Eu sou apenas uma mera serviçal. Quem precisa urgentemente de vocês é a minha senhora. Por favor, me acompanhe. Por favor. Eu vou chegar perto dela antes de a gente seguir e vou dar uma investigada com meu faro, ver se eu sinto alguma coisa anormal. Humana. Cheiro de humano, nada de anormal. Tudo, nenhuma coisa errada. Eu faço um sinal silencioso com a cabeça pro resto da companhia. Olha só. Conforme vocês se afastam, vocês percebem que, assim, a cidade tinha um rio, né? Tanto que vocês antes viram uma ponte que saia pelo outro lado. Vocês estão indo pela região do rio. Assim, imagina que ela é uma cidade com um muro ao redor, exceto na região do rio. E nessa região do rio tem um pequeno bosque fechado, com árvores fechadas e tal, e galhos e raízes que marcam a estrada, pequena estrada. Vocês entram vocês chegam numa casa, a casa ela não é é uma casinha assim, bem razoável, de madeira, e ela tá com todas as janelas fechadas. Quantas janelas? Esse lugar é todo incoerente. Não acredito que me trouxeram até aqui. Eu tô lateral como a guarda, o cavaleiro de guarda da condessa, óbvio. Tá. A tal da empregada lá. Me perdoe, Milady, mas você vai compreender a situação assim que ver a minha ama. Entre, entre, por favor. A hora que vocês entram, vocês vão entrando, é uma casa razoavelmente escura. Você, todas as janelas estão tapadas por madeira, estão pregadas. Mas tem muito... Quem que falou aí? Desculpa. E por que o escuro? Vocês veem uma moça sentada numa cadeira perto da lareira, apesar de estar até um pouquinho abafado demais por causa da falta de circulação e do fechamento. Você vê que assim, as roupas dela são até razoavelmente bonitas, só que uma coisa que vocês reparam. Ela tá usando roupas que seriam roupas de inverno, apesar de estar quente, por uma coisa. Aonde vocês veem pele nela, tem marca tem marcas de ferimento, tipo de garras, de picadas. E os olhos dela, vocês veem que tem uma venda ao redor dos olhos, onde deveria estar os olhos. Eu sinto cheiro de sangue? Faz um... Deixa eu ver uma coisa. Foi você que falou, Fang? Foi. Deixa eu ver uma coisinha. Vou fazer uma... É porque esse é um check que... Percepção normalmente assim não é check aberto. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu posso fazer um macro que só tu vai ver, cara. Eu só preciso buscar a perícia aqui. Eu já achei. Achei. Percepção mais 3, ok. Quer que eu faça o check fechado só pra te ver? Não, tá de boa, já tô mandando aqui o comando. GM errou e você foi feliz. Tá, eu tô considerando que tá percebendo, sim, você sente um cheiro, assim, é um cheiro residual, mas sim, é cheiro de sangue. Eu vou andar na direção da porta da saída e ficar perto dela. E dar uma segurada assim na porta, como se eu tivesse, assim, sabe? Como se eu tivesse uma vontadezinha. Tá, porque é o seguinte, deixa eu explicar. Tá. Você, Sara, você vai querer questionar essa. Você percebe pelas roupas que são roupas elegantes. E apesar de estar muito escuro e até um pouco empoeirado, como você disse, você percebe que era um chalezinho até elegante, até ficar tudo tapado e. Com ar eu abafado, quero entender mais. Eu quero entender mais. Então eu chego perto da mulher e eu fico esperando que alguém fale alguma coisa com um ar de impaciente. Assim. Tá, você vê que a ama que levou vocês, a empregada, ela chega assim, ela sussurra alguma coisa no ouvido da pessoa que. Ela. Ah! Então vocês são uma companhia. Você vê que a. E aí? O que vocês vão querer falar? Ela fala isso só e. Você vai querer. Alguém vai querer questionar? Porque é assim. Assim, vocês são razoavelmente conhecidos, então às vezes as pessoas lhe procuram. E ela sabe quem são vocês, então ela deveria estar esperando alguma coisa. A minha única postura é. A Condessa assim. A Sara. Tá bom. Eu tô esperando a Sara. Tá. Pera aí, gente. Shimmer, você tava querendo falar alguma coisa? Talvez seria Shimmer? Bom, Fábio, tu criar eles uma ordem de ação. Tá, vamos ver. A Condessa tá olhando impaciente, né? Vamos depois. Eu perguntar pra serva, então. O que aconteceu com essa mulher? O prático perguntou o que aconteceu? Sim. Ela contou. Ela. Foi uma punição merecida por algo que eu fiz de errado. Você fez algo errado e não sabe contar com as suas consequências? Eu acredito que foi realmente justo o que me aconteceu, mas talvez seja melhor eu contar a minha história. Queridinha, você tem que ter feito algo muito ruim pra essa ser uma punição pra algo que tu fez. Você vê que ela chega assim, ela dá uma respirada. Perfume de jasmim. Vindo bem de típico. Exatamente. De você, Bruna. Ah, tá. Ela. Sim. Ela. Pelo menos alguém aqui cheira bem. Você vê que ela chega assim. Eu faço uma cara de negação, assim, tipo. Tá. Jasmim. Ela ouve. Ok. Ela ouve você falando. Por esse tom, também devo desconfiar que teve uma criação pra realeza. Eu sou realeza. Eu sou a Condessa Sara Anastasia. É, pichor. E você quem é? Por que me chamou aqui? Meu nome é Elda. Desde o ano passado, eu tenho sido atacada por pássaros todas as vezes, toda hora que eu ponho o pé para fora desta casa. Antigamente, os pássaros até invadiam a minha casa, por isso que eu tapei todas as janelas e o fogo fica continuamente aceso para que as aves não entrem pela chaminé. A minha mãe e minha irmã mais velha me abandonaram alguns meses atrás, esperando o escapado disso que está nos acontecendo. Tudo também começou... acontecia com elas? Tudo começou há mais ou menos um ano, quando a nossa irmã adotiva foi escolhida como princesa dessa região do reino. Eu devo admitir que eu não fui muito boa com a Marra. É, houve um baile para escolher uma noiva para o príncipe e ele gostou dela. Só que como ela não contou-lhe o seu nome e ele esqueceu a sua face, minha mãe achou uma boa ideia que uma de nós, ou eu ou a minha irmã mais velha, tomasse o lugar dela. Mas sempre que quando o príncipe tentou nos levar para o castelo, os pássaros começaram a atacar. Eu deveria ter percebido que não adiantaria nada depois que os pássaros arrancaram os olhos da minha irmã. Mas eu tentei. Ele era o príncipe. Meus olhos... Por isso que eu digo que foi uma punição merecida pelo que eu fiz. Só que... Eu também não invejo mais a felicidade da minha irmã. Mas eu queria sair dessa casa. Eu estou cansado de ficar dentro desse cativeiro. Por favor, será que já não foi o suficiente o que eu tive? Por favor, façam com que os pássaros parem. Por favor. Você vê que ela fica assim... Vocês percebem que assim, ela realmente tá... Sara, você, enquanto alguém que teve numa situação similar, você percebe que na verdade ela... Eu começo a ter um déjà vu violento e meio que me afastar dela aos pouquinhos, assim. É, porque você ainda conseguiu, apesar de tudo, você não chegou a ter uma punição tão severa assim, de virem pássaros e arrancarem os olhos. Você já ouviu histórias similares, até bem cruéis. É, mas você querendo ou não, uma das poucas coisas que você ainda é grata com a irmã que te roubou o espaço é que pelo menos ela não te ferrou tanto quanto a tua mãe. Sim. A tua mãe foi o lado triste da história. Sim. E aí, vocês vão querer questionar a Elda sobre... Eu vou virar a cara pra ela e falar assim: histórias sangrentas de família, conte-me outra. Você não tá acreditando nela, né? Não, é como se eu não achasse que aquilo é toda a história. Tá, ela é tudo que eu tô dizendo pra vocês é a mais pura verdade. Vocês podem procurar minha irmã Mara, a minha irmã Marra, ela ainda está no... Ela é a princesa desse castelo ao lado. Minha nobre senhora, meu nobre companheiro talvez não tenha se expressado bem. Talvez a pergunta dele seja: falta algum detalhe ou algum elemento da história? Que a senhora esteja mentindo não é a acusação dele, mas aconteceu algum um detalhe menor, um pequeno detalhe que seja, nos ajudará muito a ajudá-lo. Tá, ela... O detalhe é pequeno, meu amigo. Oh, não, pera. Oi, desculpa, continua. Ela chega assim... Você vê que ela chega assim... Pela junta... Pelo barulho... Eu posso descobrir que você é um cavaleiro, meu homem. Sim, eu disse tudo, toda a verdade sobre o que aconteceu. Eu não sei porque... eu imaginava que cedo ou tarde esses ataques dos pássaros iriam parar, mas continuam ocorrendo esses ataques sempre. Se eu colocar um pé para fora dessa casa, todos os pássaros da região avançam. Aí, uma coisa, vocês lembram que conforme vocês passavam pelo bosque, vocês percebiam pássaros, muitos pássaros, de tipo, era aquele momento meio Alfred Hitchcock, pássaros olhando pra vocês e vocês e os quase como se encarando e tipo, sabe? Só que eu pensei a mesma coisa, eu pensei isso agora, você fica, esse príncipe é quem, cara? O Hitchcock? Meu Deus do céu, que horror. O prático vai olhar pra China e perguntar: era esse o desejo que você estava sentindo? Era esse o desejo que eu estava sentindo mesmo? Sim, sim, Shimmer. Era. É, você, conforme você foi se aproximando, você meio. Assim. Você tem meio um rastreador, de certa forma, de desejo. Uhum. Então você percebeu que era realmente ela que estava tão desesperada. Tipo, ela até entende o que aconteceu, que agora ela definitivamente segue, mas tipo, sabe quando. Uhum. Porra, sério? Parece que... É, não precisa tudo isso. Chegou já, tá entendendo. É, deu. Esse era o desejo. Eu não acho que tem um desejo mais forte pela volta. Uhum. Tá. Durante essa conversa... Peraí. Durante essa conversa, eu me afastei, tipo, e fui até uma das janelas que estão fechadas. E eu fiquei de costas, olhando pra fora, tendo um flashback bem horrível. Tá. Eu tô meio que nesse estado de... Que eu tô meio que me segurando e... Okay. Cara, eu acompanhei, depois do diálogo e tal, eu vi que a cidadã se afastou, eu me aproximo dela, coloco a mão no ombro da senhora. Tudo bem? A senhora está bem, milady? Não vai parar. Não vai parar até que ela morra. Não vai parar. E eu só fico... Nesse estado cacofônico, assim. Tá, A nossa missão aqui é fazer com que pare antes que ela morra. Nós conseguiremos fazer isso, eu acredito. É o seguinte, deixa eu fazer uma coisa antes de continuar, prático. Eu tô considerando, Sara, que você. Que você tá sendo forçada no teu aspecto da tensão. Sim. Seria no aspecto da verdade. Porque, tipo, não é... Você sabe que... Sabe aquela coisa? Pisei no tomate, vou entrar bem por causa disso. É meio que sempre se... Tá cortando, tá Fábio. Cortando, não dá pra entender. Olha só, vamos lá. Deixa eu ver se eu descrevo agora. Eu tô puxando pra o lado da verdade. Tá. O que que acontece? Você tá vendo que aquela situação é tipo, você. É como se num momento você tivesse pisado no tomate. Lembrado que você pisou no tomate, tipo, pode dar ruim a qualquer momento. E eu tô explicando uma coisa. Quando eu puxo pra a tua atenção, você recebe um ponto de destino, mas eu ganho uma invocação gratuita a qualquer momento em cima da tua atenção. Entendeu? Sim. Voltando então. Quem tava falando era o prático, né? Isso, o prático fala. Bom, eu já... O áudio tá meio estourado, prático. Tá um pouquinho estourado o teu áudio. Mas tava assim já ou foi agora? Já tava assim. Já tava um pouquinho, agora tava começando a dar uma piorada. Enquanto isso, Shimmer. Oi. Shimmer, você viu a situação dessa mulher e você tá vendo a reação da Sarah. Você percebe que existe uma ligação entre as duas coisas. Se é apenas a situação, tipo, sabe, tentando dar uma ajeitada nas coisas, tipo, bom, se é isso que nós temos que resolver, eu acho que nós teríamos que falar com a sua irmã, então, vamos lá, eu chego perto da Condessa, assim, vamos. Falou pra Elda, você falou pra Elda, né? Isso, aí, tipo, sabe aquela coisa, tipo, assim, não... Não deixa ficar a tensão e ficar incomodando, sabe? Que é uma pessoa chata aqui. Uhum. Tá, tudo bem. Sara, você percebe a Shimmer, tipo, dando o ombro e tal. E aí eu só meio que deixo ela me guiar pra fora. É, fora. Vamos só falar com o príncipe, vamos. Ele tá bem, viu? Eu ainda tô bloqueando ela. Ainda tô bloqueando a porta. Quem que tá... O Julian? Eu vou olhar pra cara... Eu vou olhar pra cara do... O Fang. Eu vou olhar pro Fang assim... Você tá bloqueando... A gente vai indo por quê? Você não quer ir... Nós somos uma companhia... Uma falada meio entre os dentes, assim... Tipo, nós somos uma companhia... Ah, pô, morto. Nós não somos caridade. Eu dou aquela cerrada de olho, assim, tipo... O bicho se chama um sapo. Sai da frente, sabe? Nós não somos caridade. A gente precisa viver. Tá legal. Aí eu viro assim... Aí eu viro pra ceguinha e pra sua... Pra ama. Pra... Por mais, senhores. É, pra... Qual é o nome da mulher mesmo? Elda. Por mais, senhorita Elda, que nós sejamos pessoas que adoramos ajudar as pessoas, digamos que nós temos um certo preço. Então, assim, não sei ela se chega, teria alguma ela, coisa. Ela chega assim... deixa-me ver. Ela fala assim... Ela pega assim uma pequena bolsa de veludo e fala: se vocês conseguirem que o lobo, que essa situação, que esses pássaros parem de me atacar, o momento que eu pôr o pé para fora da minha casa e os pássaros não me atacarem, essa bolsa de peças de ouro será sua, será de vocês. Aí eu viro pro Fang, tá assim, bom pra, tá bom assim? Eu dou uma olhada pra mão dela segurando a bolsa de ouro, eu falo: pelo menos alguém pensa, né, no futuro dessa companhia, invocando meu método de razão. Eu tô falando, pelo menos alguém pensa no futuro dessa companhia. Aham, uh-huh. Só um minuto. O Luiz caiu. Ele tá falando que tava picotando muito a conexão pro lado dele. Eu acho que ele vai... Enquanto o Luiz não volta, eu vou fazer o seguinte... vocês estão indo pro castelo, né? Contra a minha vontade, mas sim. Eu vou então continuar tocando o barco, pelo menos até... Eu acho que a gente vai ter, digamos assim, mas é só o recebimento da... Vamos dizer assim, o momento inicial da aventura. Beleza? Ok, então. Ok. Uhum. Então, continuando. Fang, vocês cinco, né? Eu tô considerando que o Julian tá aqui, apesar de ainda... De ficar um pouquinho, já que o Luiz não tá jogando, vai ficar um pouco meio homem cenário. Alô. O que que acontece? Vocês vão pro castelo. Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo sim, Meren. Eu que não ouvi. O Meren caiu também. Não, eu tô ouvindo normal Merense. Ele agora. Aham. Uhum. Ah tá, ele subiu agora. Eu rango outras vezes bizarro aqui. Agora tá normal, cara. Uhum. Beleza, então. Esse negócio tá meio xarope, vamos lá. Então, o que acontece? Vocês vão pro castelo. O que acontece é o seguinte: chega no castelo, tem dois guardas e tal. Ele vai entrar, eles observam vocês e tal. Eles. Pois não, o que desejam? Quem é esse que tá falando? É o guarda? Desculpa, eu tive que reiniciar aqui, eu perdi um pouco do que vocês estavam falando, a gente veio pro castelo, por quê? É, porque a pista que ele deu, era que a Elda deu, era de conversar com a Marra, que era a meia-irmã que ficou com o príncipe. Tá, entendeu? Então a gente veio pra conversar com ela. Aham. Uhum. Tá, então eu falo pra ele, bom, quem chegou foi a companhia, precisamos falar com Mara. Aham. Uhum. Ah, precisam falar com a rainha? Só um com minuto. A rainha, sim. Deixe-me. Aguardem um minuto. Cara, assim, tá naquela. Vocês estão lá. Tô botando vocês na musiquinha do atendimento, e aí? O prático, ele tá olhando como é que é a construção do castelo. Reforçada. Muito reforçada. O tipo de coisa que precisaria. Mas quantos guardas e tal? Tem um contingente razoável de guardas. É um subentenda-se. Se vocês tentarem sair da porrada, vai dar ruim. Eu tô tentando no máximo manter minha cara de séria e realeza, mas é só o que eu consigo manter nesse momento. Não tô falando nada. Tá. Pô, dá pra perceber que não vai dar. Que eles não estão indo chamar ninguém ou que eles só estão dando. Não, eles estão chamando, só que tipo, é aquela história. A então, mulher é a princesa, é a rainha lá e tal, então, tipo, até tá, vocês seriam falar... um tempão. Aí avisa que nós também temos um membro de realeza entre nós. A Condessa. Condessa? Eu. Agora é hora de você fazer um check pra ver se você consegue garantir a vibe do Fang. Sim, é se eu prático. Consigo manter minha realeza. É do prático. Aham. Uhum. Ok. Eu tenho que rolar com o meu enganar? Sim. Deixa eu ver se... Você vai perguntar se funciona alguma façanha? Deixa eu ver. Ah, eu esqueci de falar. Você não... Você percebeu o tempo todo que o que a Elda falava era verdade, por causa do seu detector de mentiras. Tá. É, eu imaginei que fosse assim, só não perguntei. Até porque ela já tinha passado por isso, e aí ela... Ok, é a verdade. Eu entendo. Tá, eu vou rolar e aí ver se tá certo. Minha rolagem. Tá bom. Tá, beleza. Eu vou qualquer coisa depois pedir pro Luiz olhar isso. Aí no domingo a gente continua, se for o caso. Nossa, eu fui mal nessa rolagem. Ah, eu rolei errado, peraí. Tá. Agora sim. Tudo bem. Ok, vamos lá. 5? Olha só. Você resolveu. Eu tô considerando o seguinte: como é uma ação de superar, você tá usando. Qual perícia que você usou? Foi a tua empatia? Eu tava precisando enganar. Tá. O que que você quer fazer com enganar? Ah, você vai utilizar pra dar o cambal neles, né? É, você, tipo, eu sou a carteirada. Sou fina, me deixem passar. Isso, o prático que usou isso pra tentar acelerar eles pra conversar mais rápido. Você resolve que é uma ótima hora pra falar aquele esquema. Se não deixar a gente entrar, eu vou armar um escândalo aqui, eu vou armar um barraco. Ah, como é que eles ousam tratar uma condessa desse jeito? Inadmissível. Ah, ok. Fazer ficar esperando. Eu tô considerando que você recebeu mais um, porque como é uma ação de superar, a tua atenção tá puxada a teu favor. Lembra da tua atenção. Sim. É verdade, tem que lembrar disso. Aham. Uhum. Os guardas chegam... você vê que chegam... Aí, o steward, não é bem o mordomo, ele tem um outro termo pra isso. É o cara que cuida lá das coisas, ele chega assim: ah, me perdoe, senhor, minha Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Alteza estava ocupada. O que acontece é o seguinte, ele chega assim: desculpe, eu não sabia que de Vossa Alteza, por favor, Vossa Alteza já pediu para que vocês entrassem e tá providenciando o chá. Entra, entra. Eles levam vocês, assim. Aí, principalmente você, Sarah, você tá naquela, e tipo, você tá vendo, é um negócio quase recorrente, é como se estivesse vendo toda a situação tua. Sim, tipo, tá acontecendo, tipo, de novo. A hora que bate o olho, você vê a tal da barra, ela é a tua irmã, cara. É assim, é a tua irmã, igualzinha, aquele cabelinho bonitinho, rostinho fofo. Carinha de anjo. Que, sabe, aquela vontade, por muito pouco não sobe a vontade de você sair nos tabef com ela, armar um barraco. Mas você se segura, você respira fundo. Tal. Ok. Quem vai falar pela... quem vai falar? Shimmer? Quem que vai querer falar? Shimmer? Eu acho que... Você vai querer falar pela companhia? Ou quem que vai falar? Vai deixar alguém? Como é que vocês vão fazer? Eu continuo só observando, porque eu sei que se eu falar alguma coisa, a minha falatória não vai convencer ninguém. Quem? A gente tá na frente do Feng. É o rei do rei e da princesa. Só da rainha. Só da rainha. Tá. Vamos dizer assim que é da princesa, tal, pra ficar mais fácil de falar. Qual o nome dela mesmo? Perdão, que eu tenho. É Marra. Marra. Aí. Princesa Marra, somos aventureiros. Vista que tivemos um chamado de um grande pedido de alguém que outrora foi muito mal para a sua pessoa, mas que realmente está arrependida e não sabe bem como dizer ou como se desculpar com Vossa Alteza. É com humildemente nós pedimos o perdão de sua irmã. Esqueci o nome dela. Eu viro pra alguém assim: o nome da irmã, pelo amor de Deus. Elda. Não, Elda. Aí volta pra grandeza. Irmã Elda, que pede que o seu martírio, de seu castigo, termine. Aí eu dou aquela reverência. Aí, Se é que a senhora, se a Vossa Alteza sabe do martírio. Tá. Ela chega assim: as lendas sobre a companhia são bem conhecidas nessa região. Por favor, eu sentem-se. Durante o chá eu vou comentar o que eu sei. Aí você vê que ela, enquanto vocês sentam, é aquele chazinho bem típico de chazinho Disney, sabe? Uhum. É chá de quê? Olha, se... Carqueja. Carqueja é um chá péssimo. Brincadeira. Mas todo chá é péssimo, entendeu? Não, chá é bom. É. Earl Grey é bom e é um chá. Tá, não, pra mim, eu não vou beber. Cara, eu só conheço como Milo, tá ligado? Tá, ok. Vocês estão tomando o chá. Tá. Quem não bebe o chá? Feng. Tem como saber se o chá é bebível? Se não tem nada no chá, assim. Percepção. Digamos que eu estou meio tensa nesse momento, e aí, tipo, qualquer coisa que ela fizer, eu vou usar minha percepção pra, tipo, investigar pra ver se tem alguma. Quem falou? O Feng. Prático. O Feng, tá. Rola então tua percepção. O Bruna. Seguinte, normalmente você usaria percepção pra perceber o chá. Se você quer colocar a tua percepção na pirâmide, ou você quer deixar pra em aberto, deixa rolar como medíocre. Eu acho que seria razoável, assim, foi 5. Tá. Foi menos, mais. Porque ele colocou mais em vez de mais 3, ele não entrou o bônus. Na verdade. Então foi 6. É, deu uma bugada legal. Foi 5, foi 5. Não foi 6, porque tem menos aí. Peraí. Tudo bem, eu entendi o teu, Funk. Deixa eu ver o da Condessa. Então você vai colocar a percepção irrazoável, né? Sim, porque eu tenho aquela coisa de saber quem que é os mentirosos e tal. Eu acho que seria uma habilidade razoável. Como ela tá sempre mentindo, ela tem que ficar esperta se estão caindo na mentira dela ou não. É. Ok, então rola a tua percepção pra gente ver pra gente ver. É 2, né? É mais 2, é razoável. 4. Nada demais, você percebe até que é um chá de extrema qualidade. Tipo, ela é uma é aquele tipo de pessoa gentil mesmo. Você percebe que assim, aquilo que eu disse pra você lá atrás. Por mais que você tenha tido todo esse rosto, perdeu o cara, teve um relacionamento abusivo com a mãe e tudo mais, a última pessoa que você culpa da face da terra, da face dos mundos de fadas por isso, é a sua irmã. Ok, mas entende? Eu não culparia minha irmã, mas essa mulher que mandou pássaros atrás da irmã dela, eu culparia. Tá, tá, e você vai falar isso pra ela? Eu tô... Não, eu só vou guardar esse pensamento para mim. Enquanto eu saborei o meu chá. Quê? Que bom, né? Já que insultar a princesa não é uma boa ideia, né, gente? É. Beleza. Ninguém vai querer questionar sobre isso. O prático sobre pega essa... o chá. Eu tô esperando ela falar. A companhia agradece. Eu tô esperando ela falar. E você não fala o resultado da percepção que eu tirei? Foi 6, foi o Fang, né? Sim. Não, foi 5. Então, foi 5, tá certo. Então, a mesma coisa, você percebeu assim, você percebe que assim, você não é como ele, como a condessa tão refinada, tão refinado, mas você percebe que é bom, o negócio é bom. Você pode até não gostar muito, mas é bom. Eles estão tratando vocês bem. Aí a Marra chega. Então, se eu entendi bem, vocês vieram falar sobre a minha meia-irmã Elda. É? Isso. Tá. A verdade é que do fundo do meu coração eu já a perdoei há muito tempo. Mas não sou eu. Mas isso não fui eu que defini isso. Não fui eu que decidi por esse castigo. E quem foi? Não foi o rei? Não foi o rei. Então, a questão é que os pássaros, eles vão e voltam todos os dias da floresta mais ao norte E a fada madrinha, ela tá lá no meio da floresta em um conclave das fadas madrinhas. Caralho, meu Deus. Fada madrinha é filha da mãe, né? Essa fada madrinha não é tão madrinha assim. São as assim. Bolada, brabona ela, né? Tá, vocês estão falando isso em on, né? Sim. Ela. É, não, ou mesmo, ou mesmo. Aí, tipo, aí volta a Firesa. Sara, você fica totalmente envergonhado com a Shimmer falando assim na. A galera falando assim como se estivesse no boteco, como se estivesse lá na estalagem. Eu só coloco a mão na testa e eu fico tipo, estou cercada de bárbaros. Tá, você vê que ela. Tá, você vê que. Você vê que apesar de tudo, a Marra, apesar de bem chocada, ela até dá umas risadinhas do tipo. É. Pra ela é uma grande novidade a companhia no meio dessa situação toda. Vocês, como é que vocês vão... Mas o que vão fazer, a fada madrinha tem a ver? Pelo que eu fiquei sabendo, foi ela que decidiu colocar contra a minha madrasta e contra as minhas meio-irmãs esse tipo de castigo. Quanto a minha madrasta e minha meio-irmã mais velha, eu não sei o que aconteceu... Já Elda, bem, a ama que o meu marido cedeu gentilmente pra cuidar dela, levou-a para nosso antigo lar. Eu consigo perceber que tudo que ela tá dizendo é verdade. Dessa percepção. Detector de mentiras, né? Calma aí, deixa eu ver como é que é o detector de mentiras, que pode ter um detalhe aí que você precisa fazer, calma aí. Me dá um minutinho, Sara. Uhum. Empatia, né? Você precisa de empatia. Você não tem empatia. Você quer colocar na pirâmide? Ah, tem empatia, não, bom. É, rola com mais 3 e o bônus de mais 2 pra detectar se ela tá mentindo. Então seria mais 5? Sim. É, mais 7. Sucesso com estilo. Você, assim, ela é transparente como água. Ela é... Você já pegou... Você, desde que entrou pra companhia, já viu outras como ela... É aquela parte que você mais odiava na tua meia-irmã. Queridinha. Fofinha, tudo. Mas assim, ao mesmo tempo, é o tipo de pessoa que você não... Ela não engana. Se ela tentasse te enganar, você saberia num átimo. E ela não tá te enganando. Ok. Então eu levanto e eu encarno toda a conversa e eu fico com a majestade. Então nós iremos partir... Atrás da sua fada madrinha para resolver esse conflito. Se você nos dá a sua bênção, nós gostaríamos de algumas supplies. Como é que é supplies em português? Suprimentos. Suprimentos para a nossa viagem e nós estaremos em nosso caminho. Você tá tentando conseguir que ela dê algum tipo de ajuda, é isso? Isso. Tá. Faz assim então, Isso teria que ser um teste de comunicação. Você quer colocar a comunicação na tua pirâmide ou você quer deixar ainda em aberto? Coloca porque você tá como... tentando... Coloca como regular. Regular? Tá. Isso. Rola então a tua comunicação. A dificuldade é razoável porque ela tá... Digamos assim, que ela também ela tem interesse, porque ela não é tão ruim. Já tá como um shimmer aqui mesmo... O Nelly, o teu. Avatar, não. Ah, tá, tudo bem. Bruna, você quer gastar ponto de destino? Porque o seu rolamento foi bem ruim. Ou quer aceitar um sucesso a custo? Que assim, não, nos. Vou aceitar como tá. Eu não sei quantos a gente tem de suprimentos, na real. Se a gente precisaria comprar alguma coisa pra ir até lá? Não, vocês, assim, conto de fadas normalmente não precisa nada assim, a não ser que seja algo importante. Ô, Fábio, vai que ela tem alguma coisa pra nos... Ela não tá com 4 pontos de destino, tá? Ela você tá, forçou a atenção dela. Tá com 4 pontos de destino, Sara. É, Bruna. Se eu gastar um, eu posso rolar de novo, é isso? Pode pedir mais 2. Ou pode pedir mais 2 no rolamento teu. Agora uma coisa, quando você usar um ponto de destino, você tem que utilizar um aspecto pra justificar ele. Você tem que olhar lá nos seus aspectos e utilizar um deles pra justificar. Tipo, é porque eu sou tal coisa, eu vou fazer tal. Eu não tem a chance de eu falhar nesse teste ou coisas do gênero, entendeu? Deixa eu pensar. Porque ela é a irmã que deveria ser a princesa encantada, ela sabe como conseguir. Você sabe como falar com a realeza, você foi criada pra ser isso. É. Ah. É. O que você acha? Eu fui criada toda a minha vida pra saber como, tipo, persuadir essas pessoas da nobreza. Então eu consigo falar com elas mais facilmente. Beleza. Beleza, já marquei aqui o que você já tirei um ponto de destino. Agora como rola de novo. Vocês estão começando no Fate, pode gastar Fate Point sem medo, viu? Não precisa economizar, não. É, eles voltam. É, toda vez que vocês se dão mal, volta. Rola igual? Mais um? É. No, porque você não tem nenhuma façanha, nada mais que possa ajudar. Vamos ver. Mais um? Não seria mais dois por causa do ponto? Não, é porque ela rolou de novo. Regulagem. Ah, ok. Pegou pra regulagem. Ok, deu. Você uhum. Vê assim, quando você fala, ela pensa assim, dá uma pensada. Ah, eu já sei que como vocês podem. Como pode lhe as coisas podem lhe ajudar. É como vocês podem achar ela mais. A fada madrinha mais facilmente. Ela corre até o quarto dela e volta com o sapatinho de cristal. O sapatinho. De cristal, um pé, que o outro provavelmente tá com a fada madrinha. Essas preulas não são feitas da China, gente. Tem que dar um desconto, né? Sabe? Igual eu. O prático tipo, vai pegar e analisar o quão bem feito é o sapatinho. Assim. Prático, você tem certeza que você quer fazer isso? É só, né? Bom. Só tá olhando, só. Não tô fazendo nada demais. Rola pra mim, então. Deixa eu ver uma coisinha, se dá pra fazer alguma coisa. Que aqui é uma coisinha que eu quero ver se dá pra aprontar alguma lambança. Cara, não, pensa que é um sapatinho de vidro. É, vamos ver. É, deixa eu ver o que dá pra aprontar contra você. Vamos ver o que vai dar de. Vamos ver o que vai dar. Calma aí, deixa eu abrir aqui a ficha. Tá, faz um teste de ofícios. A dificuldade é razoável, mas dependendo do caso, eu vou formar uma coisinha bem divertida. Tá, tudo bem. Ah, cara, é assim, você percebe que aquilo não foi feito por de maneira natural. Aqui, tipo. Foi magia. Foi magia. Ah, eu posso construir um desse sem magia. Tá, Shimmer. Shimmer. Você viu o Shimmer? Eu falo pra ela, mostrando pra ela. Aham. Uhum. Tá, você forçou o teu aspecto. Você tá forçando o teu aspecto? Olha no prático, eu falo. Não. Shimmer, você percebe que aquele sapatinho tá ressonante de magia. Você dá pra rastrear? Percebe a magia. Ah, você percebe. Ela chega. A amarra disso assim. Ela. A fada madrinha disse que caso eu precisasse dela, eu poderia utilizar esse sapatinho de cristal pra localizá-la. Eu não entendo muito bem como funcionam essas coisas de magia, mas talvez seja mais útil pra vocês. É, ótimo. É, então, Vossa Majestade, eu poderia pedir o seu sapatinho emprestado um pouquinho? Ela, se... pode ficar à vontade. Pode fazer. Ai, como é que é o nome? Eu passo a mão, assim. Me alcança aqui. Eu vou tentar rastrear. Quando eu pegar o sapato, vou pegar uma rastreada. Assim, você não consegue... Ele não dá caminho, mas, tipo, você percebe que tem uma ressonância mágica. Você, tipo, se você for andando, ele vai, digamos assim, fazer aquele esquema. A direção, assim, é, bem geral. Isso. Tá, ok. Enquanto vocês estão indo pra a floresta, dessa floresta que eu falei agora, que é mais ao norte, vocês ouvem falar alguns as pessoas da cidade falarem sobre um certo parlamento das. Parlamento das torres, um negócio assim. É tipo tá um alvoroço, alguma coisa assim? Sussurros, fofocas. Eu digo assim, mas é bastante pessoas focando sobre isso? Como não, que parece conversa do dia a dia. Tipo, ó, se ficaram sabendo sobre o parlamento das torres, alguma coisa assim? É aquela coisa bem papo de camponesa. Eu posso transmutar em alguma coisa? Aquelas coisas de. Se Se vestir disso, se vestir daquilo. Pra quê? O que você tá pretendendo fazer? Eu ia dar uma de camponesa, tipo assim, que é isso? Tipo, véia surda, sabe? Não precisa nem ser muito longo, não precisa nem ser, como é que é o nome? Furtivo nem não nada. Precisa ser, não precisa ser pela... olha só, pra esse tipo de situação, você precisaria da façanha de enganar. É da perícia de enganar. Eu posso fingir que eu sou uma pessoa humilde e falar com elas. Tipo, dou uma mexida no cabelo, assim, tiro um pouco das roupas e vou me misturar com os aspecto dela. Qual eu sou? Eu tô forçando. Eu tô forçando o teu aspecto de que você foi preparada pra você. De que você era pra ser a princesa encantada. Não tem como você se disfarçar de uma camponesa. Entendi. Não, mas ela tem a atenção dela do qual eu sou eu. Ela pode forçar a mentira. Invocando o aspecto. Pode forçar pra mentira? Sim. Não. Olha ela só. Na motivação seria... dela. O método dela não precisa de uma mentirosa pra pegar outra. É, pode ser, pela precisa. Pode sim. Eu vou considerar o seguinte: você pode até declarar isso. Como uma descrição narrativa, você paga um ponto de destino, eu considero que nem precisa de teste. Entendi. Tipo, você... seria quase um indivíduo. Que a atenção dela fácil. É qual eu sou eu, né? Uhum. Na verdade, não é pela atenção, eu tô pegando pelo método. Porque se eu pegar pela atenção, não é tão simples assim. No caso, seria mais fácil pelo método do que pela atenção. Ou então pela façanha, que é um indivíduo muito mais fácil. Não, não seria esse o caso, não se aplicaria. Ah. Porque, tipo, ela poderia ter usado isso lá atrás, na hora de entrar, pra falar, tipo, se ela não tivesse declarado na cara que era a Condessa Sara, ela podia ter criado uma outra faceta do tipo, eu era a marquesa de não sei o que e conhecia a princesa Marra. Entendeu? Saquei, mas ela como o Luiz teve a brilhante ideia de declarar pra todo mundo quem era. Ia complicar. Bom, enfim. Por isso que eu tava pensando em meio que, tipo, ela tirar um pouco das roupas chiques e, tipo, estragar o meu cabelo pra fazer meio que um farce. Assim. Tá, vocês saem de lado enquanto depois que vocês saem do castelo principal, você. Tipo, eles pegam assim, você tira as vestes, por baixo das vestes chique, você tem um vestidinho mais... Mais simples, mais de viagem. É, mais simples. Uhum. Aí você, até os caras, tipo, batem um pouco de pó do chão na roupa e tal, sabe? Solta o cabelo aí, e deixa meio que cair na frente do rosto. Aham. Põe uma... Enfim, beleza, eu vou deixar considerar isso, vocês vão andando... Aí uns dois camponeses... Ah, vocês ficaram sabendo sobre o tal do parlamento das torres? Parlamento? Eles... Não, sobre o que que é? Eles dizem que não há um pássaro nessa região que não faça o que esse parlamento manda. Meu Deus! Eles são encantados? Não sabemos, mas... A última. Dizem que é eles que deram o castigo para aquelas mulheres más que estavam tentando prejudicar a nossa princesa. Quase a corte das corujas. É, na verdade seria a corte das corujas, é que eu não tava achando o nome correto. Ela chega assim. Ah, essa corte. Ninguém nunca achou aonde eles se reúnem. Mas dizem que eles têm planos secretos e às vezes me dá calafrio de pensar que pode ser que eles estejam tramando alguma coisa. Afinal de contas, podemos confiar em aves que voam durante a noite? Ai, eu rezo para que não seja nada de ruim. Eu tô fazendo mó cara de inocente. Eu não vou nem pedir teste porque esses caras são dois falastrão e tal. Eles estão conversando, tipo, você só entrou no papo. Sim. Você vai querer perguntar mais alguma coisa? E qual foi o último lugar para que eles retornaram depois que eles vieram para a cidade? Eles ficam sempre na floresta. Ninguém vê eles durante o dia. E só vem eles no meio da floresta à noite. Eles atacam mais alguém do que além da irmã da rainha? Ninguém sabe, mas são misteriosos. Parece que eles têm um poder sobre qualquer ave. Oh, que assustador. Jesus. Eles falam assim. Como você Orphs. Sabe tudo isso? Você, quem que falou isso? Foi o Prático? Feng. Feng. Ele chega, o Feng chega, é, o homem chega assim. E quem é você que acha que... A gente mora aqui há mais de 10 anos. Nossos pais e os pais dos nossos pais e os pais deles antes dos nossos. E os pais deles falaram isso pra gente. Tipo, você percebe que existe alguma coisa aí de misticismo mesmo, de folclore. Lenda, folclore e coisas do gênero. Tá, eu quero fazer uma percepção pra ver se tem alguém observando a gente. Tipo, alguém escondido observando a gente. Percepção? Faz um teste. Pode rolar, tipo, rola pra mim e eu vejo se vai, o que vai acontecer. Sim, sim. 6. 6. Olha só, Funk. Você percebe que, tipo, desde que vocês saíram da casa da Elda, muitos pássaros. Sempre tem um. Você tem aquela estranha intuição de que os pássaros que seguem você não são apenas pássaros, tipo, pássaros comuns, pássaros que estão voando por aí. Então eu vou chegar no, perto do ouvido do Prático, só dele. Prático, os pássaros. Oi. Algo errado, não está certo. Ok, vocês vão querer ir pra floresta, vocês vão fazer o quê? Eu primeiro vou colocar de volta a minha roupa bonita, dou tchau pros camponeses, vou me arrumar porque eu não quero ficar com essa cara de plebeia. Prático, estamos indo lidar com pássaros. Eu sei que você já sabe caçar muito bem desde os tempos em que você teve que aprender o ofício da sobrevivência. Você poderia... fazer ou confeccionar algum apito ou coisa do tipo que tirasse a noção deles, aqueles apitos que afetam os sentidos das aves. Feng, você sabe que eu posso fazer qualquer coisa. É por isso que eu falei você vai querer fazer esse apito. Não com aquela gênia apelativa. Boa. Isso não afetaria o Feng também? Por ele ser sensível e tal? Então, eu conheço aonde que o lobo escuta. Eu tenho noção do tanto que lobo... Tá. Ele é um especialista em lobos. Ele sabe o que o lobo escuta e o que um pássaro escuta. Tá. Então, Prático, você vai construir esse apito, né? Isso. Faz um teste de ofício pra mim e vamos ver o que acontece. Ah, uma coisa. Eu passei do Julian pro Prático a poção. Tá. Ok. O Julian parou de seguir a gente? É que o Luiz tava com um problema, o áudio dele tava bagunçando, ele tava tendo muito problema, ele decidiu sair da mesa. Sim, mas ele. O personagem dele também saiu? A gente pode deixar ele como se fosse um NPC. Pois ou é, então simplesmente tirar ele. A gente começou faz tão pouco tempo que dá até pra, tipo, fingir que ele não tava ali, assim. Ele ficou no castelo, o cara do guarda e tal. A gente pode falar que ele é um guarda contratado pra ela pra escoltar ela até a próxima cidade que ela tinha contratado. Uma aventura. Tá. Pode ser. Tudo bem, então. Ok, vamos lá. Ainda bem que aquele vocês vão entrar na floresta, né? Eu consegui, Fábio? Você conseguiu... Deixa eu ver, eu não vi aqui. Até que horas, né? Deu 3, deu certo. Até que hora a gente vai? É. A gente pode interromper hoje meia-noite e continua no domingo. O que vocês acham? Domingo às... Provavelmente não vai dar de pegar domingo. Você vai ter Enem? Não. Pior que não. É outra coisa. Bom, depois a gente vê. A gente toca até vocês decidirem que dá pra dar uma parada, tá bom? Ok. Vai fazer assim? Beleza. Ok, vamos lá. Vocês entraram... Vocês estão indo pra floresta... Entraram pra floresta. O apito tá pronto. O Prático conseguiu fazer o apito? Conseguiu. A hora que vocês entram, assim, vocês estão entrando, é uma floresta escura. Ela é densa, é bem densa, tal. É. Tem flores que são brilhantes, estranhas. Parecem pequenas estrelas brilhando nas. No tronco das árvores. É o Prático. Fala. O Prático vai estar observando pra saber se ele já caçou em algum lugar parecido com esse. Se ele tem noção de como é que é e tal. Floresta. floresta, cara. Você já caçou em tanta floresta que eu não vou nem pedir teste. Mas ao mesmo tempo você não ganha benefício nenhum, porque é floresta, cara. Você caçou... É uma floresta como qualquer outra floresta, até onde você tá percebendo. E aí... Fala com a Shimmer. Shimmer, como é que tá esse sapato aí? É pra onde... Eu só vou apontar pra onde tem que ir. É, vocês estão... Assim, conforme vocês vão andando, tem momentos que tem bifurcações. Aí cês, o sapato começa a brilhar. A hora que você chega numa bifurcação, você começa a mexer e ele vai, tipo, funcionando como se fosse uma bússola. Apontando o caminho certo. Tá cortando. É, o que eu disse é o seguinte, havia uma bússola, você tem que pensar que funciona como uma bússola, entende? Aham. Uhum. E eu observando também como é que estão os pássaros, se eles estão seguindo a gente, se tem pássaro, se não tem, como é que tá? Sempre que você passa tem algum tipo de pássaro. Toca esse apito aí, ele não vai quebrar se a gente tocar ele uma vez. É verdade, eu vou fazer o teste do apito então, vou meter um apito. Tá, a hora que você apita, você só escutou... Aqueles pássaros voando, saindo fora. Mas acho será que assim é melhor. Tocar o apito não vai, tipo, alertar alguém que a gente tá aqui. Eles já estão sabendo. Um eles já sabem. E agora eles não estão na nossa cola. Aham. Tá. Deixa eu dizer. Prático, deixa eu te dar uma manobra. Foi o Feng que falou agora ou o Prático? Eu e o Feng. Tá, o Feng. Eu tenho uma má notícia, né? A ideia da Sara não é totalmente errada. Vocês esqueceram que o apito faz barulho e que é irritante pra pássaros. Sim. E pra outros bichos. E faz eles irem embora. Ah, você tá de zoa. Outros bichos. Olha, eu tenho sensor de perigo iminente. Meu querido, eu sou uma gênia. Eu me enfio dentro da garrafa, mas não é essa questão. A questão é que a gente tá no meio do mato apitando. Vai vir alguma coisa pra cima. Deixa não se preocupe, a gente pode derrubar qualquer coisa que venha nesse momento. Ah, tá. Por que eu tenho tanta confiança assim? Eu confio no Prático. Fiquei tranquilo. Que amorzinho. Começamos o Yaoi. Eu passo duas mãozinhas atrás de mim. Yaoi de zoofilia. É que vocês dois são bicho, então. Sei lá. Não contando como zoofilia, né? deixa eu ver uma coisa aqui. Faz um teste de percepção. Deixa o Feng ou o Prático? Deixa eu rolo, vai. É o Feng, no caso. É por causa do... Eu vou rolar porque tá... tá, rolei. Digamos assim, passivo. Tem dois. Tudo bem. Deixa eu ver... Você tem uma façanha, não tem? Eu tenho façanha de perigo iminente. Então, funciona mesmo com empecilhos sensoriais. É, só que é o seguinte, isso não foi o suficiente pra você perceber as coisas. Uhum. Deixa eu ver o que vai acontecer agora, né? Porque... você pode usar a ponte de destino ainda. Ele nem sabe se aplica. Prático. Prático. É o seguinte, rola pra mim uma defesa passiva, porque nessa. Rola pra mim a sua defesa por atletismo, porque nessa que você ficou vocês ficaram ouvindo a mata, você tá percebendo que tem algo muito errado. Atletismo. Rola atletismo, regular. Bom, não foi. Tá legal, você levou 2 pontos de estresse porque você sente um urso pulando e te jogando no chão. A parte ruim é que, tipo, ele te pranchou no chão, tá? Você levou 2 pontos de estresse de dano. Aí você. Deixa eu marcar aqui no teu controle. Caixa 2. Você poderia também sofrer uma consequência, mas é uma ideia, né, Prático? Não. Eu tava pensando se eu rerolava, mas é mais um, só vai ser difícil melhorar uma rolagem. Eu não vou deixar rerolagem, porque eu tô considerando que é parte que você já tá apanhando. Eu ia usar que eu sou sobrevivente, né? Assino sobrevivente, tá? Ok. Mesmo se eu fosse atacado, eu não sofreria, sabe? Dessa ideia. Aham. Uhum. não mas dá. Não, não, tá muito ruim, uh-huh. Tá muito ruim também meu atletismo. Aham. Ok. Fang. Ele acabou de atacar o tático, é isso? É, agora deixa eu ver uma coisa. Me diz aí atletismo de cada um de vocês. Eu sei que nem a Sarah, nem a Shimmer tem atletismo na pirâmide delas. Ah, não, eu só peço. Se elas quiserem. Eu tenho lutar. Jogar com a minha. Não, é atletismo, é pra definir iniciativa. Eu tenho lutar, mas eu sou bem fraquinha. Eu tenho atletismo então, mais um. Mas assim que o personagem. Quem cria, é o. É o fã, é o prático, né? Isso. Shimmer. Shimmer. Ela tá mutada. Você vai querer por. Tá mutada? Pelo menos aqui no Hangout ela parece mutada. É. Eu tomo. É que eu muto porque o meu filho tem um falsete que entra no ouvido. Ele é o Melo. Ô Shimmer, você vai pode querer falar. Colocar. Você vai querer colocar na tua pirâmide o teu nível de. Você vai querer colocar atletismo na tua pirâmide? Porque agora eu tô tendo que definir iniciativa, é por atletismo. Ah, é por atletismo. É, eu não tinha feito alguém combativo, mas é que tá sobrando? Vocês ainda tem espaço sobrando. Não, pode botar atletismo então. Tá, deixa eu só. Assim que o Classor colaborar e liberar pra eu poder entrar, eu vou. Ah, não, vou por aqui mesmo. Tá, então você vai com mais dois, né? Quem que. É, Fang, você tinha mais um. É, não, é prático, tinha prático. Mais um. Fang, você tinha? Mais zero. Mais zero, você não tem atletismo, né? E nem a Sarah. Não. Né? Não. Tá. Então vamos lá. É, deixa eu definir, então. Shimmer, você age primeiro nesse turno. O que você vai querer fazer? Você tá vendo prático? Tomando uma. Você viu o prático ser derrubado no chão por um urso e tomar uma agarrada no braço. O que você vai querer fazer? Eu posso fazer algum truque pra ver se eu assusto o urso pra ele pelo menos sair de cima do prático? Pode sim. Você rola você vai rolar todos os pequenos truques com uma ação de criar vantagem. E esses desenhos aí? Pera aí, deixa eu só abrir como é que eu rolo aqui o negócio? É, digita GM roll. Não, GM roll não. Barra. Barra. Barra roll 4BF. Mais o bônus. O bônus da perícia. Quanto é que eu tenho de bônus de perícia? Então, não tô com a minha ficha aberta. É mais dois. É mais dois. Não é mais quatro? Ela bônus. Tem mágica? Ah, não. É magia, magia mais quatro. Então, peraí. Só somar dois agora. Cinco, tá? Cinco. Tranquilo, sucesso com estilo. Você fez você usou os pequenos truques pra deixar o urso apavorado. Tá legal. O urso vai ser o próximo que vai atacar. Tá. O urso vai ser o próximo a atacar. O meu turno tá depois legal. De quem? É depois de mim ainda. Quem falou foi o Fang, né? O prático. Não, peraí. O prático é o Fang. Tá. É o prático, a Sarah e o Fang. Eu não fui ainda. Ok. Não, ainda não, eu sei. É o que eu tô fazendo. Agora, esse é por isso que eu não gosto muito de rolar conflito em geral, porque é muito complicado. Deixa eu ver. O não, urso se aí, levantou... Uma ordem de turno no roll 20. Não, mas é o que eu fiz aqui. É que eu fiz de cabeça. Pois é, no roll 20 dá de colocar lá. Pega o dadinho que a pessoa coloca e deixa em cima, por exemplo. Tá. Tudo bem. Você. Deixa eu ver. Caramba. Prático, faz a tua defesa pra resistir, porque ele tá com. Apesar de assustado, ele ainda tá te atacando. Ó, lembra que a Shimmer gerou duas invocações gratuitas. Um aspecto com duas invocações gratuitas de assustado. Bruno e Nelly, invocações gratuitas são o seguinte: quando você for usar um aspecto que tem invocação gratuita, ao invés de você tirar dos seus pontos de destino, você pode queimar invocações gratuitas. E eu tenho que ser no atletismo de novo? Agora já é lutar. Já pode. Agora você pode ir no lutar pra se defender. Eu vou no lutar, vou tirar minha chave inglesa pra defender. Tá, rola. 4? Tá. 4. Ok, você você se defendeu, tal, e você conseguiu, você prendeu a pata dele na chave aí, o que que você vai fazer? Vai aproveitar pra golpear ele? Que agora é o teu turno. Descer a porrada. Rola então teu lutar. E eu rolo defesa do urso. Urso maldito. Essas rolagens estão muito ruins. Você quer queimar ponto de destino? Você quer usar invocação gratuita? Lembra que ele tá assustado. Eu vou usar. Tá. Vou usar que ele tá assustado. Uma. Usar uma, vai pra 5. 5, beleza. Foi o suficiente pra você derrotar. Você começou a dar com a chave inglesa até a hora que ele saiu fugido do... Fugido de cima de você. O que você vai fazer? O que vocês vão fazer? É, eu vou levantar, me limpar assim, bater as mãos, sabe? Malditos ursos. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou agradecer o truque da Shimmer também. Tá. A sua mágica funciona bem às vezes. Deixa eu ver uma coisa. Sara. Oi. Nesse momento você começa a ouvir uns piados na região. Piados? Piados. Piu, piu, piu, piu. Tipo de passarinho, de galinha, de pintinho de galinha, de... Pintinho. Tá. O que você vai fazer? Eu vou olhar ao meu redor com percepção pra ver de onde é que tá vindo esse som. Tá, rola um teste de percepção. Que a percepção é... Qual que é o meu... A percepção? É mais 2? A percepção é razoável. Razoável, mais 2. Tá. Deixa eu ver. Ok, foi 3. Tá, você achou... O caminho... No... Tá fora do, digamos assim, do caminho na floresta, né? Você vai ter que entrar, digamos assim, no meio da floresta. Você vai querer ir? Eu vou avisar os outros. Tipo, ai, gente, vai, eu escutei um barulho de piadas vindo daquela direção. Piadas? Tá. É engraçado? Piados. Tá, eu. Por acaso a direção tá batendo com a direção isso. Do sapato? Por incrível que pareça, diametralmente oposta. Eita! É oposto da fada madrinha, mas... Pode ser a tal corte. Vocês querem enfrentar a corte, tipo, nesse momento? E aí, o que vocês vão fazer? Eu acho que deve ir pra fada madrinha. Deixa eu ver. Talvez. Vocês querem ir direto pra fada madrinha? Eu acho tá que bom. É o mais razoável a se fazer. Depois a gente vê o negócio da corte, vamos... Ganhar nosso dinheiro primeiro, resolver nosso problema tá inicial. Não. Tá bom. Tá bom então, Sara. Tudo bem então. Você assume o caminho, vocês continuam no caminho. Só que vocês percebem uma coisa, o Shimmer. Você que tá coordenando o grupo nessa picada, você começa a perceber que os caminhos começam a ter tipo. Você começa a explodir. Ah, lembra que eu falei que tinha várias bifurcações? Você vê que começa a ter bifurcação pra 3 lados, pra 3 caminhos, 4, 10, começa a ficar um negócio meio Alice no País das Maravilhas, de tão confuso que é o caminho. Eu posso tentar identificar algum sinal, tipo, na trilha, alguma coisa assim? Eu queria perguntar pra Shimmer se ela consegue detectar magia, se tem alguma magia tentando enganar a gente. Deixar eu a gente posso perdido. Detectar se for na área de na perícia de conhecimento. Shimmer, você quer ver usando sua percepção mágica? Você rolaria tua magia pra perceber. Rola. Então, faz um teste. Pra mim, a dificuldade é ótimo. A dificuldade é mais 4. Tá, então fica rol 4F mais 4. Menos... Não, é mais 4. Não, mais 4. Pode pôr mais 4. Não... É, porque você tá somando a perícia. A dificuldade é você tem que passar do 4. Entendeu? Rolou, somou a perícia, somou qualquer façanha, tem que passar de 4. Uma. É que eu gosto de cantar dificuldade por 7. Sucesso com estilo. Você percebeu o seguinte. Você viu uma série de pequenas marcas de... pequenas setas que só aqueles que têm sensibilidade à magia conseguem ver. E você percebe uma aura de magia que você reconhece automaticamente como o tipo de magia que fadas madrinhas utilizam. Que fadas, em geral, utilizam para enganar os outros. Para fazer as pessoas ficarem perdidas na floresta e coisas do gênero. Você, como gênio, não é muito adepta disso. Detectada uma... Por aqui, eu posso... Pode, agora você consegue sacar, porque agora você viu essas pequenas setas. Você consegue dar o caminho certo? Agora sim. Isso que teremos seres mágicos brincalhões, então... Essas magias sempre brincalhões, né? Não é o apito que deixou a gente assim perdido, Fimer, e sim essas magias. Justamente. Não fez isso, só jogou um urso em cima de vocês. Foi fácil. Foi um turno. Eu nem precisei colocar, tipo, uma garra pra fora. Eu nem precisei usar todas as minhas habilidades de Troll Slayer que eu ganhei na Terra-média. Ok. Ok, gente. Quem que tá vendo TV aí? Desculpa, abri o vídeo aqui do nada. Eu achei que era aqui, eu tava procurando pra fechar. Ok. Seguinte. Você vai conduzir eles, Shimmer? Sim. Tá, Shimmer, é o seguinte. Quando vocês estão... Vocês percebem que tem uma... Você percebe que conforme você vai descendo nessa direção, o sapatinho de cristal começa a brilhar cada vez de maneira mais intensa. Vai explodir. Vai explodir. Não, é um sapatinho de cristal, não o Galaxy S Note 7. Ok. Quando vocês chegam numa pequena clareira, vocês veem várias carroças, aquelas carroças tipo carroça de cigano, circulando uma pequena fonte e tal. Vocês veem várias... Vocês percebem, obviamente, são fadas madrinhas, todas elas. Parece, é aquela coisa, todas elas têm... Vocês estão vendo isso ao longe. Aí você vê que uma delas chega... Oi, gente! Você vê que é tipo, velho, é uma senhorinha. Pensa que é uma senhorinha que tem o cabelo. Algodão doce? Cabelo tipo algodão doce e olhos. E olhos marrom parecendo bala. Ok. Ela chega assim pra vocês. É o sapatinho que eu dei pra Marra. Então era você mesmo que a gente tava procurando. Nós somos a companhia. Eu sei o que vocês são. Mas... o que vocês precisam? Nós viemos aqui dela. Pra acabar. Você não gosta dela? Não gosto dela. Nem eu. Como é que chama mesmo? É Edna? Elda. Nós viemos aqui pra acabar com a maldição da Elda. Ah, maldição da Elda. Olha só. Eu posso ajudar vocês, só que tem um detalhe. Eu preciso que vocês... Eu posso fazer um amuleto que vai impedir a Elda de ser machucada pelos pássaros. Aliás, não fui eu que botei aquela maldição, não. Pode ter certeza. Eu fiz o lado bom, que foi dar o sapatinho pra Marra. O lado ruim foram as outras. Eu consigo ver se ela tá mentindo ou não? Quem falou foi a... Sara. Ok, Sara. Sim, você pode tentar. Rola tua percepção. Não posso rolar empatia? Não, porque... Ah, pode ser, pode rolar empatia. É detector de mentiras, né? Eu ia pegar a porta ali, tá certo. Ah, peraí que eu escrevi errado. Você quer sucesso a custo pequeno, Sara? Ela tem mais dois do detector de mentiras, não tem? Ah, tá. Tá certo, você não incluiu aqui nessa... Ah, é. Sempre que for rolar, qualquer coisa faz assim, põe mais 3, mais 2, pra você saber, ok, mais 3 é da perícia, mais 2 é da façanha. Tá. Entendeu? Tá. Ok. É. Não, mais 4, deu. O que acontece é que ela, você percebe que ela tá falando a verdade. Doutora, você sabe que fala das madrinhas, tá? As duronas mesmo, não tem esse ar todo fofinho, todo ripongo dessa aí, não. Essa tem cara meio... É meio uma Sibylla Trelawney das fadas, sabe? Sim. E como nós descobrimos quem foi que fez essa maldição? Olha, vocês podem... A gente pode conversar com as outras que estão ali. Aham. Uhum. Tá, tudo bem, Matheus. A gente já, uhum. já vai fechar por agora. A gente vai... Basicamente... Ok, ela fala assim... Só que é o seguinte, vocês sabem que magia não é uma coisa tão simples assim. Eu posso ajudar a Elda, mas vocês vão ter que prometer uma coisa pra mim. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Eu acredito que as fadas madrinhas, elas são muito severas na ideia de quem merece ajuda mágica e quem não merece. Então, às vezes, a gente precisa... De vez em quando dá uma ajuda para pessoas que não precisam tanto de ajuda, como no caso do Henry de Ferro. Quem seria esse? De quem? É aquele do Príncipe Sapo, não é? Eu acho que é, porque é exatamente o que tá aqui na ficha dela. Eu não li essa ficha. É básico. Ela acha assim. Ele realmente fez o seu coração virar, se transformar em aço pra. Ele amarrou, envolveu seu coração em aço pra proteger o seu príncipe depois que ele foi transformado em um sapo. Acho que alguém que se dedica tanto pelo seu amo merece algum tipo de gratidão, não acham? Talvez. É o seguinte, vocês estão realmente... A gente pode fazer assim. Eu faço o amuleto, mas vocês vão ter que ajudar o Henry de Ferro. Vocês aceitam isso? No que exatamente a gente tem que ajudar ele? Ele deve estar precisando de ajuda. É simplesmente ajudar ele. Onde ele se encontra? Eu não teria problema nenhum em estar ajudando, mas eu acho que... Nenhum pra você, ou Sara? Olha só, Sara. É o seguinte. Pra você entender, no Lucifred, certas coisas elas são resolvidas de maneira não mecânica. Não é rolamento. Sim. No caso, lembra que eu falei que você tinha aquele sétimo aspecto? Sim. Quando você assume essa promessa, você tá assumindo um sétimo aspecto. Tá. E ele vai entrar... Ele é como qualquer outro aspecto na tua ficha. Você pode usar a favor dele... A seu favor ou pode ser usado contra você. Sim. Beleza? Ok. Então você aceita mesmo o sétimo aspecto? Você tá falando, assim, o sétimo aspecto ele normalmente é preenchido quando você sofre uma maldição, quando você faz uma promessa ou quando você passa por uma mudança de forma. Tá, no e caso, qual seria? Tá uma promessa. Devo ajudar o Iron. Devo ajudar o Henry de Ferro. Pode ser? Pode. Ah, beleza. Então. Cortou. A partir de agora. Cortou. Ah, tá. Não, é assim. A gente foi rápido, né? A partir de agora, você assumiu esse compromisso. Digamos assim que você tá. Magicamente ligada, de certa forma. Tá. Tipo, eu fiz um contrato com a fada madrinha, e daí agora eu preciso ajudar ele. Isso. Porque aí ela chega assim, ela prepara lá, você vê que ela pega, tem um tipo de um coração com umas asas, ela faz uns gestos em cima. Shimmer, você percebe que ela tá usando grande magia, magia grande, poderosa. Mesmo tipo de magia que você usa pra resolver desejos. Aí ela chega assim. Entreguem isso para a Elda e qualquer pássaro que tentar se aproximar dela vai fugir como se estivesse fugindo do próprio demônio. Opa, ele deu um pio. Ele vai fugir como se tivesse fugido do próprio demônio. Entendeu? Basta entregar esse amuleto pra ela. Agora... espero que... Aí você vê que de repente nessa eu tenho umas... Vem todas as fadas madrinhas e olham pra ela e fala: Miriva, de novo você vai ficar com essa ideia de que deve ajudar qualquer pessoa? Tá pensando que magia é Doritos? Não, Doritos não, é magia é balinha? É quase isso. aí ela olha assim: três mortais e uma gênia. Por que não me surpreende que você atraiu a atenção de pessoas tão estranhas? Você vê uma delas observando. Eu bem nessa aí. Tá aí. Da onde que eu te conheço? Tô falando do pão? Ok. Lembra que eu falei que eu tinha uma invocação gratuita da tua atenção contra você, ô Sara? Sim. Sim. Você reconhece quem falou isso? Tá. É a bendita da fada madrinha que ajudou a tua meia-irmã. Ela. E agora o bagulho esquentou. Tan, tan, tan. A chapa vai esquentar. Ela olha assim. Sara, pensei que você tivesse mudado um pouco, mas... Me impressiona você ter conseguido entrar para a companhia, para um grupo de pessoas que procura fazer algo além de realizar suas próprias vontades. Me impressiona que você ainda esteja viva com essas suas asas e a sua magia depois da besteira que você fez. Besteira? Se o reino de onde você saiu tivesse caído nas mãos suas, ou mais exatamente nas mãos da sua mãe, provavelmente atualmente aquilo estaria em terra devastada. Eu tô forçando o teu aspecto da mãe, cara. E aí? E isso me deixa bem abalada. E eu meio que não sei o que responder, porque é verdade, na real. E eu não sei o que responder. Na real, você sabe que ia dar muito ruim se tua mãe assumisse. Assim, você não é exatamente flor que se cheira, mas você sabe que tua mãe é uma... pra dizer o mínimo, uma grande cretina. Sim. Tá legal. Tudo bem. Então eu tô considerando que você levou na moringa. Tá. Tá bom. Aí ela chega assim... E o que que vocês vieram fazer aqui? O prático fala: esses usuários de magia, sempre arrogantes. Nós já conseguimos o que queríamos aqui. Vamos embora. Concordo totalmente. Tá. Você falou isso? Sim. Prático. E tentou sair tá, bem, então, bem bela. Prático, eu tô considerando que você forçou o seu aspecto da questão da magia. Vocês vão forçar, vão tentar passar? Vocês não conseguem avançar. Chega uma hora que vocês batem numa barreira. Ops. Cara, pensa assim. Você pegou uma fada madrinha e tirou ela da... Ela chega assim: vocês pensam que é pura e simplesmente chegar, fazer uma bagunça e sair por isso mesmo? Eu exijo sair daqui. Quem pensa isso são vocês, que ficam realizando todos os desejos como se fosse nada. Ah, é? Ei! Espertinho. Você vê que ela chega assim: o que os seus irmãos, você não é muito mais esperto do que os seus irmãos, sabia? Mas eu sou muito mais vivo que eles. Tá. Vejamos se você é tão esperto, então. Ih, vai dar treta. Ah, verdade. Ela chega assim e faz um gesto. Ela diz o seguinte: imagine que você tem o poder de deixar qualquer pessoa feliz. Bom, uma pessoa em questão infeliz. Mas essa pessoa é uma princesa que quer fugir de suas responsabilidades, sendo que, muito provavelmente, fora das suas responsabilidades, ela vai ser muito infeliz. Como você faria se você fosse uma fada madrinha? Eu não preciso pensar em nada, se eu tivesse poder ou não. Eu já tenho aqui o que eu posso deixar muitas, todas as pessoas felizes. E eu mostro minha chave inglesa. Cara, é sério, você vai tentar partir pra ignorância? Não, não, tô mostrando que tipo, eu construo as coisas, eu não preciso ficar você pensando não... no que eu construo. Você vê que ele chega assim, você continua não respondendo a minha... Cortou, Fábio. Vamos pra mim. A fada madrinha chega assim, você continua não respondendo a minha pergunta. É bem simples. Enquanto não responder a minha pergunta, vocês ficam presos até aqui. Creme. Ah, cara. A exceção da gênia, que a gente pode se resolver depois. Vocês não terão muito mais o que fazer. Eu já respondi a sua pergunta. O que essa chave inglesa poderia fazer de favorável? Ela poderia construir com o próprio suor da pessoa. E não com você transformando abóbora ou o que for. Essa chave inglesa faz um chapato de cristal como esse. Sem precisar nenhum custo da infelicidade dos outros. Tá. Aí você vê que ela olha assim e ela fala. Como se eu não soubesse o tanto de famílias que esse sangue, que essa chave inglesa tirou, deixou marcado o sangue. E aí? Aí ela te chamou na chincha aí. Você vai pegar... ela pegou você na tensão também. Da vingança? É, e aí? Você vai querer aceitar e vai puxar pra qual lado? Eu vou puxar pra vingança, então. Quer puxar, pra vingança? Ai, você caralho, vai ela é uma... Você vai querer puxar pra porrada? Eu ela vou. Tem que ir só pra tirar com a nossa cara. Ela quer que a gente parte pra cima dela. Gente, ela é uma fada madrinha. Eu nem vou perder meu... Você vê que a fada madrinha... A hora que você vai correndo pra cima dela... Eu tô considerando isso tudo parte da tua forçada. Tudo que eu vou dizer agora. Você levantou a chave de fenda, você pulou, ela fez você parar no ar, cara. Ela. E o Fênix? Eu acho que se você... Eu vou te... Talvez seja a hora pra você aprender a ser um pouquinho mais humilde. E ela vai te dar uma maldição. Não, não dá ideia. Transformação. Ela pega, você começa a sentir que assim, você sempre foi um porquinho e duas patas. Você começa a sentir que o teu corpo tá virando de porco mesmo. Não é tipo porquinho humanoide. Você tá virando um porco. Ok. Tô preenchendo teu sétimo aspecto, porque você entrou como se fosse uma maldição sem mãos. Ela chega assim. Agora, algum de vocês quer arriscar uma resposta ou ficaremos aqui até amanhã? Depois dessa confusão toda, eu até esqueci a pergunta. Ela chega assim. Você tem que proteger uma princesa, só que essa princesa vive, tem que torná-la feliz. E deve mas ela vive fugindo das suas responsabilidades. O que vocês querem fazer? Eu já tô terminando, Matheus, essa parte. Tudo bem. Shimmer, você pensa numa coisa. Eu vou te ajudar. Você fica pensando naquela questão do teu aspecto. Eu li num livro tal. Tá, então diz como é que você... Não, diz como é que você fez... Eu li num livro que um enigma igualzinho e a resposta era X. Tá. Basicamente, assim, você pensa um pouco no Aladdin. Porque é aquela história. Ele tava sempre correndo, sempre fugindo, mas o gênio... Ele não impedia, mas ao mesmo tempo procurava aconselhar. Ó, tem hora que não dá pra ser assim. Certo. O que você acha? Não posso deixar de dar o que ela pede, mas eu posso mostrar pra ela o que ela realmente quer. O que ela realmente precisa. Você vê que ela... Ela realmente precisa. Você vê que ela chega assim... Ah, e ela ouviu você falando, Sara. Ela... não deixa de ser uma forma de ver essas coisas. Talvez realmente precisamos ajustar um pouco os nossos métodos. De qualquer modo, ao menos eu vejo que algo de produtivo está acontecendo com você, Sara. Você vê que ela não te chama de condessa, nada, ela... Porque ela sabe dar real sobre você. E eu não falo com a cara dela também. Aham, uhum, ela. Vira e finge que eu não tô escutando. Ela levanta, assim, um escudo. Podem partir, mas procurem ser mais cuidadosos com o tipo de coisa que fazem. Fique aí com as suas maldições. O meu amigo vai... O Suíno vai continuar na sua... Eu não quero que ela me transforme, não. Quero que ela se foda. Eu tô vazando. Babão, você. Eu vou recolher as garras que eu já tava colocando pra fora. E eu saí atrás do prático, bem puta também. Eu montei no prático. Saia daqui. Não estou pra brincadeiras. Eu falo. Tá. Tá. Então, bom. Olha só. A gente vai interromper por hoje. A gente continua. Tem como ser rolar no domingo pra gente fazer o encerramento dessa aventura? Só se fosse em mim. Se vocês quiserem continuar. Quem que não pode é o. Feng. Putz. Não, é porque assim, a ideia é que a gente fosse encerrar, porque ela tá na metade, vamos dizer assim. Tem mais algumas coisas pra acontecer. Basicamente, o mais importante, entre aspas, vocês já conseguiram, que era a questão da Elda. Agora tem o detalhe que vocês precisam descobrir. Como reverter a questão do prático? Fábio, o prático, ele tá pensando em, tipo, treinar pra usar a boca pra construir coisa, e ele vai querer construir um, tipo, um exoesqueleto pra ele. De madeira, assim. Depois você vê isso. Ele já pensou você fazer isso agora. Não quer saber de magia. Ele já sabe como ele vai se... Tá bom. Se consertar. Ok. Beleza. Não, é que assim, gente. Amanhã alguém tem algum problema. Amanhã tem gente. Vocês têm problema, né? É, eu tenho. Eu nem sei assim, que horário que eu poderia, porque eu saí à tarde. Domingo de tarde impossível pra todo mundo, né? Bom, então a gente faz o seguinte: sexta-feira que vem a gente continua essa aventura, tá? Podemos deixar pré-agendado pra sexta-feira que vem, mesmo horário? Pode ser. Sim. Sim. Beleza, então, gente. Então, obrigado aí por aqui assistiu. E na próxima sexta a gente vê como vai continuar a questão dessa. As questões envolvidas que foram levantadas. Cortou. Alô, vai ver o que. A gente vê o que vai acontecer na próxima semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. A gente. Tchau.